Assim que tem que ser, o barato é louco mesmo. Assim que é, haha, o barato é louco mesmo. Vai chegar. Só porque cotidiano violento, veneno 100%, Dexter na fúria, chegando pro arrebento. Na disposição de Shuri na mão, a rima é a munição e o clima de tensão. Destruição não, ascensão irmão, é a cara, então vem comigo ladrão. Mas venha na fé, você sabe como é, é necessário ter atitude né. A intenção vai além, mano veja bem, o nosso trem não espera por ninguém. Esquadrão criminoso, só mano apetitoso, time nervoso, cartel cabuloso, tipo Jordan jogando basquete, tipo G.O.G, tipo líder, Malcolm X, 1-2-1-2, aê! Com vocês, sem mais e sem menos, meu parceiro Fernandinho beatbox chegando pra somar o ar. Eu quero ouvir, eu vou dizer, haha, vai lá, chamou, assim que tem que ser, talento nato. Vai segurando irmão, sozinho que nada, com vários na parada. Aqui eu tô em casa, conheço a minha rapaziada. Te apresento com todo respeito, não tenha medo, aqui é desse jeito. Se no Carandiru tinha o 509, na Zona Norte tem KLJ e Ed Rock. Pra somar, interior no ar, realidade cruel, é nós que tá. Tá CDD, Rio de Janeiro, soldado do morro, MVP o meu parceiro, só ele é a polícia, atitude. Sujeito homem, os mano é lado a lado, disso eu sei. Gilmar, esteja em paz, alvos da lei. Marquinhos, CZ, firmeza total. Fundão, vida louca, velho e Mano Brown. Fernando Gaspar, Zafica Brasil. Revolução, hip hop a mil. Quero ouvir. Assim que é. Atitude. Por quê? Vamos pra cima. Vamos fazer barulho. Atitude. Valeu. Assim que tem que ser, Fernandinho, meu parceiro. Obrigado, muito obrigado, negão. Valeu, valeu.